Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, dia 29 de maio, e é um dia muito especial para este programa. Na verdade, o número de edição nem é redondo, é a emissão número 11. Mas sucede-se que hoje, precisamente, realiza-se daqui a cerca de 30 minutos mais uma edição do Festival da Eurovisão. A edição do ano de 2010 e realiza-se este ano em Oslo, capital da Noruega. Nas últimas duas semanas, ou seja, na passada semana e nesta, trazemos e traremos à antena temas que farão parte deste festival e que marcarão a história. Vamos começar com Eva Rivas e a participação da Arménia, para ouvirmos depois Tom Dis, Me and My Guitar, a música da Bélgica, que é, aliás, uma das principais candidatas a vencer este festival. E vamos à música. Seja bem-vindo a mais uma edição de Histórias da Eurovisão, programa apresentado por Carlos Bonaparte, que vai para o ar todos os sábados aqui na Rádio Antena Web, às 19h30. Vamos à música. Ago, when I was a little child, Mama told me you should know our world is cruel and wild. But to make your way through cold and heat, love is all that you need. I believed her every word, more than anything I heard, but I was too scared to lose my calm. I began to cry aloud. She gave me apricots, kisses of the earth, fruits of the sun. Apricots don't hidden in my hand, given back to me from the mother. People always say time this has gone too far, but I'm not afraid to chase my dreams, just me and my guitar. And no one may ever know the feelings inside my mind, 'cause all of the lines I ever write are running out of time. So maybe I should get a 9-to-5. But I don't wanna let it go. There's so much more to life. And tell me that I got it wrong. Tell me everything will be okay before I fall. And tell me they'll play my songs. Tell me they'll sing the words I'll say. All of the stars, well, see, just me and my guitar. I'm sure that I'll find my way, 'cause I'm not afraid to try. But even a world of love and hope can't guarantee that prize. Maybe I can get a 9-to-5. I don't wanna let it go. There's so much more to life. No, tell me that I got it wrong. Tell me everything will be okay. Temos agora nesta edição dos Histórias da Eurovisão mais duas participações. A primeira, de Israel, de Ariel Scott, Milin. Aliás, Ariel Scott é o intérprete, Milin é o nome da música. Depois vamos ouvir Eastern European, os Inculto, um grupo que irá então representar o seu país, que é nada mais nada menos do que a Lituânia. Vamos então ouvir Ariel Scott e Inculto. Eles vão hoje subir ao palco. Aliás, agora não tenho sinceramente todos aqueles que passaram, mas pelo menos estas foram as cantigas que participaram no Festival da Eurovisão de 2010, nas semifinais, pelo menos. E portanto, merecem o seu registo aqui. שוב העצב כאן, שוב הפחד קם, והסוף נרקם בחלוני. זוגי צדוקה ושוב שתיקה, מותשת וזרוקה בדמיוני. האור נרדם, דמעות של דם שורפות לי בגרון. ידי צרותה תקרא שמותה כשאני שר לך את השיר האחרון. השארתי רק מילים, מקלט בין הצללים, ספרים מסודרים ובין החדרים. השארתי רק מילים, זר של מנעולים, אלוהים, השארתי רק מילים. קירות שותקים עכשיו, מה לקחת כשברחת? כן, מה לקחת? במלחמה הזאת אולי ניצחת, ומה נשאר לי כשהלכת? השארת לי רק מילים, מקלט בין הצללים, ספרים מסודרים ובין החדרים. השארת לי רק מילים, זר של מנעולים, אלוהים, השארת לי רק מילים. השארת לי רק מילים, מקלט בין הצללים, ספרים מסודרים ובין החדרים. נשאר לי רק מילים, זר של מנעולים. אלוהים, נשאר לי רק מילים. גם לקרח קר כשאני נזכר איך את היום מולו, מוארת בצילו, נשברת בשבילו. את המילים שהשארת לי את עכשיו אומרת לו. Festivais de Eurovisão mais diversos musicalmente de todos os tempos. Já ouvimos só nestas nem 30 minutos uma variedade de sons e ritmos difícil de alcançar e de se contextualizar. Ouçamos, pois, mais dois temas que comprovam essa diversidade musical. Peter Nalitz e Paula Serenkovi. A primeira do Rússia, a segunda da Roménia. Play with Fire é o tema desta cantora romena. Vamos ouvir a participação destes dois países, Rússia e Roménia. would you believe, Lord of mercy? Would you be so, Lord, Lord? I wanna love you now, and I wanna feel that now is all of those kisses and sweet embraces. Here am I, is down. São 39 os países participantes nesta edição do Festival de Eurovisão. Edição número 55, um número redondo. Vamos escutar de novo a participação de Portugal. Filipe Azevedo, que vai encerrar a emissão de hoje dos Histórias da Eurovisão. Da minha parte, é tudo por aqui. Resta-me desejar a todos os concorrentes que hoje vão participar neste Festival de Eurovisão, 25 no total, boa sorte, que ganhe o melhor e, se me permite o caríssimo e estimadíssimo ouvinte, que o melhor seja Filipe Azevedo. Nós sabemos que Portugal não tem tido muita sorte no Festival da Eurovisão. Mas dias de sorte existem. Dias de reconhecimento existem. Parece mentira, mas é verdade. Há dias assim. Há dias assim que nos deixam sós, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos, já não há palavras, foi do tanto a escalarmos. Há uma canção por amar poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim a vida esgada? Quem te me levou uma alma, mas de ti não sabe nada. Há dias assim, não há que esconder, recear palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Just